Não consegue. Quebrei a corrente, seu ódio não me prende. Me arrisquei, encontrei minha verdade. Busquei minha liberdade, conquistei pela escolha certa, foco. Que sou capaz e posso, mostro. Mesmo com o mundão dizendo que não, só busco lugar no topo. Só quero meu lugar no topo. Só quero meu lugar no topo. Só quero meu lugar no topo. Só quero meu lugar. Consegue deter, quem faz seu tempo valer? Essa é pro pessoal que tá na torcida pra acontecer. Disposição pra vencer, na mente um plano eu vou exercer. A noite nasce a cobrança, clara ideia o amanhecer. Uma metamorfose ambulante, ou você pira e se fode. Meu brigo é passar o amigo, fé, o abrigo não se acomode. Essa vida é tipo um acorde, onde os bons também desafinam. Todas essas maldades vejo e os sonhos não eliminam, mas confesso. Enxergo excessos, retrocesso, processo do percurso faz merecer o que almejo. Às vezes controverso, no meu mundo eu mudo as leis. Sem um chato cobrando por mixaria ao mês. Meu pensamento afeta o espírito e treina combustível. Queima, registrei poemas, tristes textos, temas, glória, dilemas, problemas. Custa mais cara a missão, quando a escolha vem do coração. Não posso viver sem saber nem que se ia dar certo ou não. Quebrei a corrente, seu ódio não me prende. Me arrisquei, encontrei minha verdade. Busquei minha liberdade, conquistei pela escolha certa, foco. Que sou capaz e posso, mostro. Mesmo com o mundão dizendo que não, só busco um lugar no topo. Só quero meu lugar no topo. Só quero meu lugar no topo. Só quero meu lugar no topo. Só quero meu lugar. Testaram minha força, me levando pra forca. Dizendo pra menina da periferia que não poderia se expressar. Agora adulta, lutar é o que consta. Sociedade injusta que dita que meu valor se resume à imagem que eu teria que comprar. Minha imposição te assusta, não vai subir pelas minhas custas. Meu sonho não tem custo, tomo impulso porque a visão é avançar. Expande o pouco espaço que deram, na calada o remorso te sonda. Não vou me intimidar e se moscar vou nocautear tipo a Honda. Sou reverso do que eles esperam. Se não sabe lidar então corre, corre, fique. A onda tá vindo e nesse mar vocês não sabem nada, que se afoguem. Vendo minha conquista, sonho predomina, não sou mais refém da rotina. Sendo contida enquanto o sistema sorri, vendo minha domina. Minha passagem é mais que respira, com coragem sem dó de transpira. Sem massagem quem quiser conspira, vai cair antes mesmo de tentar. E pra prosperar, só faço o que faça que eu cresça. Mais alto que o céu, papo de futuro, cobrando os frutos que custei plantar. Flow. Quebrei a corrente, seu ódio não me prende. Me arrisquei, encontrei minha verdade, busquei minha liberdade. Conquistei pela escolha certa, foco. Que sou capaz e posso, mostro. Mesmo com o mundão dizendo que não, só